arroz pé-quatro, 1000 condições. O som nosso de cada dia. Já começando agora o penúltimo dia do mês de novembro, né? Do ano chegando hoje, dia 29 de novembro de 1990.